gato com bicho. Será séria a tua guerra? Acaba de gatas, com pires de leite, com as garras por terra e a língua a chapinhar. Chapinhar. Os úmidos olhos fechados, abertos ao sol esfumado. Gato. Gato copista. Dá-me um cigarro. Uma oportunidade para escrever a tinta na túnica única vez da sinceridade assanhada. Na boca fechada, altivez, saliva entre os caninhos de gato. Eleito-os todos, dóceis, entre as palhinhas e as fezes secas, belos, mas ajuizados, até ao fim. Quando os traídos já os hexágonos do arame natural desarrancam ao céu da boca delícias, onde a imaginação fazendo-se se imita e repete-se uma súplica que se replica entre as moléculas aninhadas, contorcendo-se no ar. Quem dá por isso? Quem dá por isso esmola tanto, tanto, tanto, tanto, como pássaro de fogo, o granizo no diapasão, escaldar, escaldar, escaldar, escaldar. Gato, gato, pista, arrasta-se os bigodes na alcatifa verde, barbeado como um lacaio, propício ao espanto, ao inesperado e ao espalhafato. Gato! Guarda na missa do meio-dia, assistência e obstrução, certeza e ignorância, absolutas, confiança na vez do galo a relampejar, e pelos dos pés, um rouxinol dos caniços. Gato! Hipnótico! Transfiguração. cheiro de certo demais. Vem de tal no estendal. Não há nenhuma razão para se ter razão. Não entendo. Porque há aí vontade em contrafação. Por reflexão ninguém se conhece. Apenas se acusa se conhece. Alice nunca nem se esquece. O esquife notável é sempre uma balbúrdia do outro ano. O esquife ontem. Rio onde rimos. Rimos. Perdidos. A arte da enguia elétrica. Esperando num Deus que te reserva para um fim que ignoras. Tu, a ti mesmo que choras. E nada. Cada vez menos, até à expulsão das águas. Mesmo debaixo dos pés, sempre foi assim, onde estás, o que és. E é preciso dar trabalho às larvas e fazê-lo até ser como elas e comê-las até à última maçã, cantar o ar da manhã e todas as dioptrias. Disponível para o inesperado, como no campo a garça branca, a charrua, o arado, anos-luz, amigas. O maior poeta será sempre uma criança desmiolada, desmedida. Um cadáver. valsa, madeja e cerveja. Sem nada que se veja, senão inveja. Do formal, a lógica bivalente. Os corpos abandonados aos corpos, aos corpos, aos corpos, aos corpos, aos corpos, aos corpos. Verdadeiro. Ninguém ri dos lobos do corpo. Ninguém ri dos lobos do corpo. Proezas de punhos, escrever a plenos pulmões. Tocar. notado pelas bezinências, vispas asiáticas, ovas secas que se rompem de compra de compra. Vieira, aviado, oviático, caminho irredutível da boca aberta ao sonho vazio, no tânico dos titãs, tambores no vácuo, uma intenção de acabamento e de encanto atraído na voz dos olhos fechados, estão todos os antepassados evadidos e interceptados, campos de flores alimentados por soldados desconhecidos estilhaços, minas minervas de ferro, água e aço, pombas de guerra. Que a paz da terra mensageiras do Aquém, churrasco nas trincheiras e nos tribunais marciais, porque dos Átridas todos temos um pouco de sangue para dar. Mas o que fazer da primeira pessoa do singular? Subir um rio até ao meio. Treinar uma mentira. Pensar palavras sem canto. Brancas, planas palavras. No seu riso, uma cárie duvidosa. Uma cárie caridosa. Fazia concluir. A liberdade abrigava-se no escárnio. Ele, tu, you. Sabia bem. Como o pecado é sinuoso, como o tempo passa com sapatos novos e meias remendadas, onde dentro os pés que dão os passos avessos, passos curvos, passos corvos, marinhos amados. Dados espantalhos sobre a areia animada. Um poeta é uma porta. Um poeta é uma porta. Mas um poeta não é uma porta qualquer. É preciso ver, ouvir, que não se sabe nunca. Quando nada entra ou sai, nem o que é entrar ou sair. A nado, um poeta, é uma porta. É uma porta para o mar. O poeta é uma porta para os náufragos aprenderem. Thank you. naufrágio, nadar, extenuantes gozos. O dia cai quando a noite cai, no ocaso da ocasião. Mas dispensar a ocasião do prazer não será libertação. As pessoas são muito animadoras. As pessoas são muito animadoras. Uma longa fala de asas de fungo, farelo e farinha, objeções, pecúnios judiciais para o desenvolvimento do grotesco, talos de couve e nudo branco bastam, bastam pessoas. Tanto a integração universal como a abominação visceral, no que vão dar ao mesmo esgoto natural ou improvisado cientificamente nos laboratórios da linguística. Choque frontal de Melrose. Os melhores, as melhoras. Tenores, amoras, despontam de espinhos e floram entre as comissuras das rochas. Pombas imprevistas soltam-se. Sei de lábios como esporas. Tudo que se encobre um dia se descobre. Assim no falso ouro se verá o cobre. Os fatos. Thank you. merda para os factos. Não sei escrever. Ligar-me. Ligar o amor ao medo de ficar sem ar para te ver. E tu. Olho e junto, letras sem sentido, e aprendo contigo o caminho de volta, quando eu ainda não lá estava. Era o ir e vir do mar, indomável, beijos que não se gastam, beijos dados em túneis, túneis de eletricidade nos olhos, em que tudo arde até se ver no escuro. Uma palavra, fonte do avesso, um abismo, um obsesso maduro, decente para engolir em seco. O vaticínio das fúrias, a raiva verde do último raio de sol nas pedras. Um aviso de perigo de morte no silêncio. Milhares, aos milhares de votos. De morcegos, volte! E o feitiço frouxo da crítica. O cri-cri! O polícia bufo à paisana. E eu que tanjo descuidado os órgãos das letras como se fossem os órgãos de Stalin. Vi-las fazer um maremoto no ar.